parem, porque o tempo é chegado de vestirmos armadura e dizermos a toda gente, a tantos que precisam, a todas as nações, que Cristo é a vida. E será que nada impedirá a sua glória? Jesus virá tomar os salvos em suas mãos. E será que nada impedirá a sua glória? Jesus virá tomar os salvos em suas mãos. É hora de nos unirmos, soldados se preparem, que o tempo é chegado de vestirmos armadura e dizermos a toda gente, a tantos que precisam, a todas as nações, que Cristo é a vida. E será Jesus virá tomar os salvos em tuas mãos. E será que nada impedirá a tua glória? Jesus virá tomar os salvos em tuas mãos. Não há outro nome com tanta autoridade. Jesus Cristo, Ele é o Senhor.